Aí se você for graças a Deus, sem erros, firme, sem lamentar. Nossa total na quebrada, só conquista. Sem miséria, isso aí, parceiro. Vamos viver o agora. Porque o futuro só Deus sabe. Que a vida é imprevisível, sem lei. Deixa eu te contar, camarada. Tudo passa, tudo tem seu tempo, parceiro. Logo vamos dominar o mundo, concorrente pesado. 18 quilates no braço, Rolex, só estilo. O que acha tá bom? Com óculos, pau, chilom, bombeta, branco e vinho. Tudo no clima, champanhe no ar, abrindo nosso caminho. Pobre é quem se esconde na mentira. Pode rir, mas não duvide, não. Tudo vai mudar, é só questão de tempo. Um brinde pros reais, pros outros, lamentações. Vênus que só pesam no planeta. Desvia o olhar, vê se me esquece. Do mudando pra guerra, não é assim. Tenho raiva, mas sei que não ajuda o que fazer. Se a vida é sem regras e insana, prefiro o perfume das rosas no caminho. Sempre sonhei com um lugar com grama limpa, verde como um mar. Cercas brancas, árvore com balanço, brincando de pipa, rodeado de crianças. Au, au, irmão, acorda sangue bom. Aqui é samambaia, sul é Pokémon. Samambaia, espécie concentrado. Ferida no peito por metro quadrado. Quanto tempo vou aguentar? Já vi o melhor da vida na aldeia. Meu anjo do perdão está fraco. Culpa dos impuros com alma opaca. Queria ter só pra testar e ver. Uma lote com fama, glória embrulhada em pacote. Se é isso que querem, venham pegar. Joga tudo no lab e vê quem pula. Dinheiro é difícil, mas na mão do favelado vira poder na crise. Muitos caem, mas o foco é permanecer firme. Eu jogo pra vencer. O dinheiro vai e volta, mas quem tem, tem. Não preciso da aprovação dos outros. O que tiver que ser, será. Está nas estrelas, se não gostar, reclama com Deus. Imagina nós de áudio, indo daqui e dali. Na Ceilândia, em Taguatinga, vamos estar. No Lago Paranoá, com teto solar, é sexta-feira. Ouvindo sabotagem, os policiais não aguentam. Se não der, parceiro, o que é que tem? O importante é estarmos juntos ano que vem. O caminho da felicidade ainda existe, mas é escrito no meio dessa selva triste. Quanto você pagaria pra ver sua mãe sorrir e nunca mais perder seu filho? Da casa, um carro, uma Glock, uma FAL. Subcego de joelhos, 1100 degraus. O calor é o que o guerreiro disse. O promotor é só um homem, Deus é o juiz. Enquanto o povo apedrejava a cruz, o policial cuspiu em Jesus. Foi louco nos 45 do segundo tempo, arrependido. Dimas, o bandido, foi salvo e perdoado. A vida é selvagem, mas nos toca de repente. Dimas, pioneiro, sem limite da história. Eu grito glória, glória, sinto a presença divina. Só quem entende, só quem entende vai sentir. E os meus irmãos de fé, quero ouvir, quero ouvir. E os meus irmãos de fé, quero ouvir, parceiro. Fomos feitos pra lutar até o fim. O que vier a gente enfrenta sem temer. Firmeza não é ostentação, nem cor. É o que traz alegria pro coração sofrido. Não tem pressa, irmão, a visão é essa. A miséria só traz dor e tristeza. Sem perceber, tudo gira na mente. Na loja de tênis, o brilho do parceiro contente. De poder levar o que sempre sonhou. O preço, a modelo, o estoque, o padrão. O que importa é que o dinheiro abre caminho pra castelos que não são reais. Preto e riqueza são inimigos. Então mostra pra esses caras o que é lutar. Seu funeral foi triste como uma melodia de dor. Mas com estilo, me desculpe, é o caminho do guerreiro. Tempo pra refletir, quer parar o que você escolhe. Viver breve como rei, um homem como ninguém. Às vezes penso que todo irmão como eu só quer um pedacinho de pai só seu. Sem luxo, descalço no lago, na vila cobra coral. Sem fome, correndo o que é do mundo. Aí parceiro, esse é meu desejo, quero também. Mas em Brasília, Deus é uma nota de 100. Mente, cria. Porque um guerreiro de fé nunca cansa, não se curva ao injusto. Enfrenta a tempestade, o rei dos reis sofreu e sangrou entre nós. Mas morrer com dignidade é a vitória da batalha. E se for necessário, nos perderemos na luta. Nosso espírito é eterno entre a espada e o amor. Sem elogios, sem disfarces. A vida é sem regras, irmão. E nela, estamos de passagem. A Dimas, o pioneiro.